as mulheres ricas estão acabando com o relacionamento das mulheres pobres. Sim, meninas, elas estão. Elas estão criando na nossa cabeça uma concepção de homem que as mulheres pobres não conhecem. Por quê? As ricas, né? Aquela rica fica falando pra gente o tempo todo que ela não sai com o homem, que não leva ela no melhor restaurante da cidade, que não abre a porta do carro, que não pede Uber pra ela ir, pra ela voltar, e etc, e etc. E a gente que é pobre, a gente acredita nisso, né? Que a gente tem que achar um homem assim também. Só que deixa eu te explicar, gata. Aquela rica, todo mundo perto dela é podre de rico. Todo mundo que ela conhece tem dinheiro. Então, ou seja, se o homem não leva ela no melhor restaurante da cidade, ele não tá fazendo nada por ela. Nada. Porque ele tem muita condição pra isso. Porém, os homens pobres que a gente conhece, eles não têm condições pra isso. Às vezes você tá ali, ó, 18 anos, o menor aprendiz do supermercado, doido com você, e você não quer dar uma chance pra ele. Por quê? Porque ele não vai pagar seu Uber de ida e volta. Gente, isso não existe. Pra quem é pobre, não. As pessoas ricas, elas estão rodeadas de pessoas ricas. A gente não. O pobre, o relacionamento do pobre, ele vai muito além do amor. Ele vai da união de duas pessoas e a união de duas rendas. Então a gente tem que parar com isso, de achar que um homem tem que pagar tudo o tempo todo. É lógico que os homens precisam fazer esforço, sim, pra ficar com nós. Nós somos perfeitos, maravilhosos. Só que até onde os homens pobres têm condições de fazer isso? A gente tem que se atentar aos detalhes dos homens pobres também, gente. Não é porque o cara ganha R$1.300 que ele tem que te levar pra um restaurante que custa 400, não, amiga. É fora da realidade dele. Se ele estiver fazendo isso pra você, é aí que você tem que largar ele mesmo. Porque ele não tem plano nenhum de futuro. Porque se ele leva você pra jantar num restaurante que tem R$400, ele não tá economizando R$1 do dinheiro dele, não tá ajudando com R$1 em casa. Então, com certeza, digo e repito, as ricas estão acabando com os relacionamentos das meninas pobres aqui do TikTok. Em 2020, né, durante as eleições do Donald Trump, né, um termo, uma sigla, né, ficou bem famosa nos Estados Unidos, chamado AWFL, que significa Affluent White Female Liberal, ou Garota Influente Branca Liberal, né. Ela tem a seguinte característica, né, são dos 18 a 80 anos de idade que se encontra esse tipo de mulher, mas a faixa mais comum é entre os 22 anos e 45 anos, que é quando elas, após os 30, se tornam Karens, né? Que é aquela mulher branca, chata, encalhada, que adora encher o saco de todo mundo e de implicar, né, com qualquer pessoa só para obter atenção, né? Elas são normalmente de classe média alta, moram em bairros brancos, mas odeiam pessoas brancas, né? Normalmente elas são educadas em colégios particulares caros, né? Elas apoiam também todo tipo de degradação. Pessoal, toda essa merda que a gente vê hoje progressista é tudo merda que sai da cabeça de mulher branca, tá? Tudo merda, tudo cocô que sai da cabeça de mulher branca. Mulher branca de classe média. Negócio como LG, HDTV Plus, aborto. Você pode ver quantos bagulho de aborto, é tudo branca que tá lá. É controle de armas, perdão de empréstimo estudantil. Tipo, elas gastam, se endividam, se quebram e depois elas não querem ser cobradas pelas dívidas que elas mesmo fizeram, né? Defendem comunismo, feminismo, tudo isso, pessoal, é coisa de mulher branca de classe média, tá ligado? Elas também defendem controle da liberdade de expressão, esse negócio de discurso de ódio, é tudo coisa de mulher branca estúpida, burra, tá ligado? Misandria, toda essa merda, mentalidade vitimista. E essas meninas, pessoal, brancas, influentes de classe média, elas estragaram, pessoal, até mesmo os relacionamentos, tá ligado? Sempre quando você vê esses vídeos no TikTok de menina falando: ai, se o cara não fazer isso por mim, não é nem o mínimo. Se não gastar isso, não sei o que, não é nem o mínimo. Ai, eu gasto tanto e tanto com maquiagem pra eu ficar bonita pro cara, depois o cara quer que eu pague. Você pode ver todos esses vídeos no TikTok dessas meninas ultra narcisistas, tá ligado? Que se colocam uma alta importância. Todas elas, pessoal, todas elas são brancas. A maioria delas, 95% delas são brancas. Esse vídeo de mulheres brancas, de mulher falando mal de homem, a maioria é branca. E elas vão falando isso, e elas vão mal acostumando as outras mulheres. Porque as outras mulheres sabem que essas mulheres são bonitas. Elas sabem que essas mulheres são desejadas. E as mulheres que estão abaixo dessas mulheres acham, se agirem da mesma forma que elas serão como elas. E os homens irão se curvar perante a elas, que os homens vão aceitar esse tal comportamento. Só que a menina esquece, como a menina no início do vídeo, que ela é pobre, que ela é parda, que ela muitas vezes vive numa periferia, que ela muitas vezes não tem um pai. A menina branca de classe média, alta, ela pode fazer a merda que ela quiser, porque ela sabe que ela tem um pai para socorrer ela. Ela tem pai, essas meninas têm tudo, tem pai. Tudo odeia homem, homem é tudo lixo, mas é tudo sustentada com o dinheiro do pai. A faculdade paga pelo dinheiro do pai. A roupa, a maquiagem, o sapato, a viagem para Disney, a viagem para Milão, a viagem para Ibiza, é tudo paga com o dinheiro do pai. Ela sabe se ela fazer merda, se ela engravidar, o pai banca, o pai assume a criança. Ela não precisa ficar correndo atrás de um beta provedor. O pai assume, o pai banca. Essas meninas pardas, quando eu quebro a cara, elas tomam no cu. Vão ficar dependentes do bem-estar social, vão ficar dependendo do Bolsa Família, vão ter que ficar numa fila do CRAS esperando 3, 4 horas para fazer um cadastro no Bolsa Família, para conseguir um desconto na conta de luz da Enel, para conseguir um programa de leve leite. A menina branca, loira, ela não tem esse problema. A menina branca, loira, neotênica, ela. Pessoal, uma coisa. Se a menina for bonita, for branca, ela for loira, ela sempre vai arrumar um cara para assumir ela, pessoal. Quando eu vejo os caras falando, os homens aí, os homens acordando aí. Aí você vai ver o cara assumindo a mãe solteira. A mãe solteira é o quê? É branca, a mãe solteira é loira, a mãe solteira normalmente tem um cabelo castanho claro. É bonita, uma mulher branca bonita. Mulher branca bonita não passa fome, pessoal. Não passa fome. Não passa dificuldade. Mulher branca bonita joga no fácil. Vive no fácil. Agora, a mulher parda tá fudida, a mulher preta tá fudida, a mulher asiática tá fudida. O muro chega para elas, o inverno chega para ela, o inverno chega para a mulher branca também. Se ela não for bem cuidada, chega para ela também. Agora, se a mulher for branca, nova e bonita, não tem inverno para elas. Muitas vezes, não tem um muro, porque é um padrão de beleza que é desejável por muitos homens. É um padrão de beleza que muitos homens almejam ter acesso à sexualidade dessas mulheres, à reprodução dessas mulheres, porque os homens veem como uma vitória. Mas a mulher parda não entende que quando ela quer performar como uma mulher branca, não sendo uma mulher branca, ela vai bater no muro e vai quebrar a cara. E a mulher aí do vídeo, né, que vocês viram no início, ela deixou isso bem claro. Falou, as mulheres, né, ricas, ela fala ricas, ela não quis falar brancas, mas as mulheres ricas, as mulheres brancas, estão destruindo o relacionamento e as perspectivas de relacionamento das meninas pobres, que é o quê? Meninas pardas e pretas. E ela manda real. Como um cara vai chegar, por exemplo, o pessoal no encontro e vai gastar 200, 400, R$ 500 com você? Muitas vezes isso é 30% da renda do cara no mês. Muitas vezes isso é 50% da renda do cara no mês. Essas meninas brancas de classe média, elas têm acesso a uma quantidade enorme de homens de classe média alta também, que recebem o quê? 10 salários mínimos, 12 salários mínimos. Para eles gastar 2 salários mínimos no mês com ela não é nada. Mas para o cara que está na base da pirâmide, ele está ganhando 2 salários mínimos. Ele não tem o que gastar com a mulher, ele tem que dividir. A mulher do topo. Com o homem do topo não precisa dividir nada com ela. Sendo que esses homens agora estão se recusando até mesmo a pagar coisa para elas, porque estão vendo que o suco não vale a espremida, né? O suco não vale a espremida. Não tá saindo muita coisa de qualidade. Tá ligado? Então, assim, essas meninas pobres que ficam vindo, essas meninas brancas de classe média, vão quebrar a cara. Você vai virar mãe solteira se você ficar ouvindo meninas de classe média. Se você ficar copiando o mesmo imperativo, o mesmo comportamento da menina branca de classe média loira, você vai virar mãe solteira. Você vai acabar na favela. E suas filhas e sua neta terão o mesmo destino fudido que o teu. viver de Bolsa Família, terão que ficar na fila do CRAS para conseguir um cadastro no Bolsa Família das 5 da manhã até as 10 da manhã, terão que ficar na fila do CRAS das 5 da manhã até as 10 da manhã para conseguir fazer um cadastro do Leve Leite, ficarão na fila do CRAS das 5 da manhã até as 10 da manhã para conseguir fazer um cadastro de desconto na conta de luz. Você que é pobre, você que é parda e você que é preta, não ouse ser muita vagabunda não. Porque para vocês o custo vem caro. Para vocês o custo vem caro. Homem rico, homem bem de vida, não sustenta a mulher parda. Homem bem de vida não sustenta a mulher preta. Não existe thread wife preta. Não existe thread wife parda. Thread wife é coisa de mulher branca. Porque mulher branca é neotênica. Mulher branca tem valor de mercado sexual. Muitos homens estão dispostos a pagar pela sexualidade delas. E elas sabem disso, elas colocam preço sobre isso. A sexualidade delas monetiza. A sexualidade delas traz qualidade de vida para elas. Elas, se elas forem brancas, bonitas e jovens, elas sabem que fazer uma merda muito grande, sempre vai ter alguém para salvar elas. Se não for papai, que a maioria das vezes vai ser o papai que vai vir salvar elas, vai ser algum beta destacado. Você preta, você parda, não tem pai. Você já é a terceira, quarta geração de mulher sem pai da sua família. Sua avó não teve pai, e você e as suas filhas não terão pai. E vocês sabem disso. As estatísticas não mentem. Então assim, mulher parda, mulher preta, querer pagar de vagabunda branca, vai acabar na sarjeta. Até a próxima.